Salvador, boa noite, é o gol 805, está em descida para 170, passando 200, bom aqui. Gol 805, boa noite, essa é a identificação, autorizado chegada à Mari, confirme voo de Itápia. Estamos ainda na proa de Pabog, o centro nós solicitamos, ele autorizou Pabog e Itápia. Ciente, após Pabog, voo Itápia, desce, mantém o nível 060, ajuste em Salvador, na 0 no norte. 060-1019-1807. 1891, passou Duna, completa aproximação, torre no 8, decimal 95. 1895, 3891, boa noite. Boa. No 4, no solo 03, à direita, 219, solo, boa noite. C5344, after top position, descending maintain 2000 feet, QNH1019, and clear final approach, LS6A, runway 10, report status. Roger. Gol 1805, desce, mantém o nível 050. O ajuste na 0 na 9. 050-1019, nós 05. SN identificação, autorizado chegada Mari, voo Itápia da presente, desce mantém o nível 060, ajuste no 0 no 9. 0 109. 109, SAP para 6.000, 58 graus. São 3891, boa noite, táxi via Alfa, Juliette, remota 13, pátio principal. Alfa Juliette para remota 13, tá? 3891. Boa noite, 9h30, boa noite, senhora identificação. Autorizada chegada Mari, desce, mantém o nível 070. O ajuste na 09. 070 na Mari, ajustado no 09, boa noite. Para 050, noite 05. Noite 05, após ETAP desce para 2000, ajuste na 09, reporta estabilizado, NLS, ex-rei da pista na 0. Sente, após ETAP 2000, reporta NLS, 0805. Trip 5344, complete approach, call Salvador Tower, 118-95. 118-95, confirm. That's right, 5344. 5344. É, 5899, desce, mantém o nível 050, ajuste na 09. 050, ajuste na 09, é 0599. 1896, desce, mantém o nível 060, o ajuste na 09. 060 na 09, boa noite, Sending gear, 35344. Down and lock. Okay, 35344, clear to land runway 10, the wind is 150 degrees with 08 knots, optimum set 101 iron, and the runway is wet. 5344. MEB 5899, redução para 220 nós. Forma o tráfego nessa posição de 12 horas, 15 milhas com 2.0 nós de ground speed. É um Boeing 738 da Gol, passando 5.000 pés para 2.000 pés. Décima tem 3 mil pés, o ajuste na 09. Décima tem 3 mil, 59. No 896, décima tem nível 050, o ajuste na 0019. 4062, Azul 4062, boa noite, oceano, identificação autorizada de chegada à mar e desce, mantém o nível 060, o ajuste na 09. Chegada à mar para o 060, 109, Azul 4062. Controle Salvador, bom dia, Centrizina 70, informação Delta. Centrizina 70, bom dia, sem identificação, autorizado chegada Mari, voando Mari, desce, mantém o nível 070, o ajuste na 09. 070, 09, 370. Gol 1805, completa aproximação, chame a torre no 1895. 1895, 1805, boa noite. Olá. Webjet 5899, desce para 2.000 pés, o ajuste na 09, reporta estabilizado no ILS, que se rei da pista na 0. Reporta estabilizado, 5899. Encontrei checado, altímetro no 09. Gol 1896, desce, mantém 3 mil pés, o ajuste na 09, está livre das restrições de correção, está livre da restrição de altitude na posição e tal. Positivo, descendo 3 mil, nada está livre da restrição. Boa noite, Santos. Passando o externo, baixando e gravado, noite 05. 805, tem livre pouso, pista no zero, vento 150 graus com 08 nós, formo pista úmida. 1805, ciente, livre pouso na 120. Centro 062 desce, mantém o nível 050, o ajuste na 099. TAM 3170 desce, mantém o nível 060, o ajuste na 099. 060 na 09. São 3152, boa noite, formação Delta, confere, Maceió, autorizado nível 330. Na cola da 190 com curva esquerda, no perfil da saída Pucca, transição Caju, onde intercepta pelo ISC 58 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5105 no transpondo. Aciona identificação. Da 10, curva esquerda, na Pucca, Caju, intercepta pelo ISC 58. Isso é conforme plano. 208, o controle 5105, transponder. TAM 3152. Correto, portal meia dúzia, chama pronto, pushback, cimamento, TAM 3152. Chama. Corrida pista na 0, redução para 1809. Positivo, reduzindo 1809, 72009, reportará que está pesado no X-Ray. Voo 896. Azul 4062, redução para 2109. Desce mantém 3000 pés, o ajuste na 09. Reduzindo para 2109, desceita para 3000 pés, mesmo na ajuste azul, paterna 2. Na 3070, redução para 2509. Desce mantém o nível 050. Charlie Mike, acione identificação. Zero 05 no solo R21, na direita 1219 solo, boa noite. Direita 219, boa. 317 agora, 60 metros de Salvador. Gente, não recebo o modo Alpha nem o modo Charlie. Autorizado, chegada a man, desce e mantém o nível 080. O ajuste 1099, reporte atingindo o nível 080, o Alpha Charlie Mike. Desce, descenda para 080, chegada a man, reportará atingindo o Alpha Charlie Mike. Embaixo travado, 5899. O ventão no 50 graus com 08 nós, pista úmida, tem livre pouso, pista no zero. 59, livre pouso, então. Foi confirmado 3170, autorizado até o 050. Afirmativo. Não. 96, índice redução para aproximação, tráfego que precede na aproximação está a 6 milhas, porém com 1.30 nós de ground speed. É um Boeing 733 da Webjet.

WM746, boa noite, aciona identificação autorizada, chegada Mari, desce, mantém o nível 050, o ajuste na 0 no 9. Comi 09, para 5.000 WM746, confirmando o ajuste na 0 no 9. 4062, completa a aproximação, chame a torre 9895. Chama a torre 1895, azul 4062, boa noite. Então, 3170, décima tem 2000 pés, o ajuste na 0 no 9, reporta estabilizado no ILS, X-Ray da pista na 0. 2000 no 0 no 9, vamos estabilizar 3170. 4062, estabilizado na 0. 4062, altímetro no 0 no 9, reporte passando marcador externo com o trem checado. Reportará marcador externo com o trem. 4062. Bom dia, voo 9994. Recentemente, 3-0 para Maceió, informação Delta. Voo 994, boa noite, informação Delta confere, Maceió autorizado nível 350. Decolada 1-0 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Caju, onde o interceptor permite que 5-8 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decima 8 e aciona 5-1-2-1 no transponder. Ok, autorizado 3-5-0 para Maceió, decolada 1-0, pela curva esquerda, sai na PUCA, transição Caju, intercepta a Peruíche 5-8 conforme a rota do plano. Aciona 5121 no controle 1208 no voo 9994. Correto, portão 3, chama pronto para o chuveiro de saneamento, voo no 994. Chamaremos no 994. Beleza, 4062, o vento 1 retorno 50 graus com 08 nós, altímetro no 0 no 9, pista úmida, tem livre pouso 9 no 0. Livre pouso 9 no 0, 1019 para pista úmida, azul, 40 metros. Zona 70, zona completa aproximação, torre 9895. 2895, bom dia, 9, Graça Juliette, 04 ao portão, voo no 896, agilizando na medida do possível. 4. Zuba 062, solo 30, à direita, 219, solo, boa noite. Azul 4062, boa noite. Táxi via Alfa, mantenha a posição onde seu táxi fez Juliette, aguardando para ingresso. Táxi via Alfa, mantenha a posição onde seu Juliette, aguardando ingresso. Para 2000 pés, o ajuste no 019 e reporte estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0. Reporte quando passando 4000 pés, o Alfa Charlie Mike. 7 para 2000, autorizado de LS, reportará estabilizado e reportará também passando 4000 pés, o Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, confirme velocidade. Uno...